Ó, se mexe! É jeito mesmo com João Barreto! Essa é a décima mensagem que ela visualizou, mas não me respondeu. Custa nada digitar, seu dedo não vai quebrar, responde logo eu. Não judia desse jeito, a saudade e solidão tá maltratando. Eu sei que não sou perfeito, tá doendo, não ouviu, eu te amo. Fala comigo, bê, fala comigo, bê, perdoa seu tchuco. Fala comigo, bê, fala comigo, bê, eu juro que eu mudo. Fala comigo, bê, fala comigo, bê, perdoa seu tchuco. Fala comigo, bê, fala comigo, bê, eu juro que eu mudo. Fala comigo, bê. Paredão Novo Eletro Diesel, o estouro da Bahia. Não judia desse jeito, a saudade e solidão tá maltratando. Eu sei que não sou perfeito, tá doendo, não ouviu, eu te amo. Fala comigo, bê, fala comigo, bê, perdoa seu tchuco. Fala comigo, bê, fala comigo, bê, eu juro que eu mudo. Fala comigo, bê, fala comigo, bê, perdoa seu tchuco. Fala comigo, bê, fala comigo, bê.